Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas. Por este motivo, revestimos de toda a armadura de Deus para que possais resistir firmemente no dia mau. Puxa a espada, levanta a palavra, ergue o louvor, essas são suas armas pra combater o mal. Um bom soldado não se embaraça com coisas do mundo, mas a sua arma é a santidade ao Senhor. Combate, o mal não vai prevalecer.